Triste é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Este é o meu pão. Tua verdade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Oh, oh. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Estou